Rádio Clássica Mente. Um divertimento de António Gomes. Olá, seja bem-vindo à Rádio Clássica Mente. Tentaremos, nesta emissão, responder à pergunta o que é oratória, tomando exemplos de obras de Handel, Bach e Monteverdi. Começamos com um coro de uma das oratórias mais populares. Ouvimos Aleluia, a parte mais famosa da oratória Messias, de Handel, compositor alemão naturalizado britânico, que viveu de 1685 até 1759 e é considerado um dos grandes mestres do barroco musical europeu. Messias foi estreada em 1742, foi um triunfo, penetrou na alma dos ouvintes ingleses, que a cantarolam e a subiam desde então. A tradição ser interpretada na época de Natal, um pouco por todo o mundo, em concertos que por norma incluem apenas a primeira das suas três partes e o coro Aleluia da segunda parte. A origem da oratória remonta às representações litúrgicas e aos mistérios que a congregação dos oratorianos de São Filipe Neri dava ao público romano no século XVI. Foi cultivada com maior ênfase na era barroca. Neste período, os autores mais célebres são Handel, que, além de Messias, compôs Judas Macabeus, Johann Sebastian Bach, autor das Paixões, e Vivaldi, que se consagrou com Judita Triunfans. Na fase clássica, destacou-se Joseph Haydn, com As Estações, uma oratória que marca a passagem da oratória para o domínio profano. Nesta emissão, centramos-nos na oratória do período barroco. A música barroca floresce entre cerca de 1600 e 1750, e entre os seus expoentes contam-se, entre outros compositores, Monteverdi, Bach e Handel. Oratória é uma forma artística extremamente dramática e formalmente tem a mesma estrutura da ópera. Uma e outra têm o mesmo conjunto vocal e instrumental, com solos, coro e orquestra, e ainda os mesmos componentes formais, recitativo, ária, coro. Os dois trechos anteriores eram coros de Messias. Ouviremos agora uma ária. Uma ária é um canto para solista com acompanhamento instrumental. Neste caso, será a ária Rejoice Greatly para soprano. Como já disse, do mesmo modo que nas óperas, a oratória conta com cantores e uma orquestra. Mas, contrariamente à ópera, na oratória não há representação cénica. Não há trajes, nem cenários. As personagens não atuam, simplesmente cantam. Outra diferença entre a oratória e a ópera é o assunto, o tema. A oratória barroca canta temas religiosos do Antigo ou Novo Testamento. Messias, por exemplo, começa com as profecias do Antigo Testamento e traça a vida de Cristo desde o nascimento até à morte e ressurreição. A oratória de Handel termina com este coro. 8 anos antes da estreia de Messias, Bach, que nasceu no mesmo ano de Handel, em 1685, escreveu uma oratória para o Natal desse ano de 1734. É a oratória de Natal, porventura a mais conhecida do compositor. Na realidade, é um ciclo de 6 cantatas sacras para serem cantadas no Natal, no dia de Ano Novo, no primeiro domingo do ano e na festa de Epifania, a 6 de janeiro, dia dos Reis Magos. Grande parte da obra são rearranjos de cantatas profanas. A oratória tem 6 secções, sendo tradição nos concertos executar-se apenas as 3 primeiras cantatas, ou seja, as que respeitam à história de Natal em sentido restrito. A parte 1, que celebra o nascimento de Cristo, começa com este coro. Love. aguça-se a beleza, a ternura quase erótica desta área em que se exorta Sião a preparar-se para a vinda do Messias. Já ficou dito, mas repito. Os temas das oratórias são religiosos, enquanto que o das óperas barrocas são temas profanos, baseados na mitologia e na história greco-romanas. É o que acontece em Orfeu, uma das primeiras óperas do mundo, do compositor italiano Claudio Monteverdi, que viveu na segunda metade do século XVI e primeira metade do século XVII. Orfeu tem cinco atos e foi estreada numa época em que a ópera ainda era uma novidade experimental e, por isso, de certo modo, esta pode ser considerada a ópera que fundou a ópera. É uma versão dramática da história do lendário Orfeu, o famoso cantor da Trácia, uma região atualmente dividida entre a Grécia, a Turquia e a Bulgária. Orfeu desce ao Hades, o reino dos mortos, na tentativa infrutífera de, pelo poder da música, trazer de volta ao mundo dos vivos a sua amada Eurídice, que tinha morrido na sequência de mordedura de uma serpente. Portanto, e para insistir na ideia, não estamos aqui perante temas religiosos cristãos ou judaicos, mas perante personagens da mitologia grega. A fanfarra de abertura inicial tem a função de introduzir a história, anunciando a chegada da música, representada por uma soprano, a qual apresentará a história de Orfeu, convidando os presentes ao silêncio, a fim de escutarem os cantos, ora alegres, ora tristes. A ópera prossegue com o canto nupcial, executado pelo coro, o pastor e uma ninfa. O delicioso coro Lasciate i monti celebra o feliz, o aparentemente feliz, casamento de Orfeu e Eurídice, chamando as ninfas graciosas e alegres para que deixem os montes, as fontes e venham dançar nos prados. Temos dança, portanto. A dança que não existe nas oratórias, embora seja muito comum nas óperas. Bruna, danzare in cielo. No quarto ato, o deus do Hades, por cunha da sua esposa, aceita libertar Eurídice, mas impõe uma condição. Orfeu não pode olhá-la enquanto não saírem do mundo dos mortos. Ainda não tinham saído quando, ouvindo barulho e receando que lhe roubem a amada, Orfeu olha para trás e, em consequência da desobediência, perde novamente e para sempre a sua querida Eurídice. A história termina no quinto ato. Nos campos da Trácia, Orfeu é só dor e suspiros. Segundo a lenda original, Orfeu ficou na margem do rio durante 7 dias, sem comer nem dormir, ao jeito daqueles apaixonados a sério, suplicando o regresso de Eurídice. Depois, vagueou triste e solitário pelo mundo, sem nunca mais querer saber de mulher alguma, e repelindo todas aquelas que o tentavam seduzir, até que um dia as mulheres da Trácia, enfurecidas pelo seu desprezo, o mataram. Nesta ópera, porém, há um final feliz. Monteverdi introduz uma figura divina, mágica, totalmente inesperada, a conhecida figura de Deus ex machina do drama antigo. É Apolo que desce dos céus para resgatar Orfeu e levá-lo consigo. Nos céus, Orfeu poderá contemplar para sempre a imagem celeste de Eurídice. Final feliz, portanto. Ninfas e pastores celebram, cantando e dançando, este amor transcendente e imperecível. Thank you. Bach nunca escreveu uma ópera. No entanto, as suas paixões têm o mesmo estilo teatral, ainda que não se destinem a ser representadas. A palavra paixão significa sofrimento no latim original. A paixão musical canta-se, conta-se e comenta-se o drama da paixão e morte de Cristo segundo os Evangelhos, como prescreve o ritual da Semana Santa. Será na Alemanha que esta forma irá ganhar toda a sua amplitude com Schütz Sebastiani no século XVII. Depois, a paixão é tratada como uma enorme oratória por Telemann, Handel e, sobretudo, Bach, com quem a arte da composição para a paixão atinge uma grandeza sem paralelo. Bach escreveu três paixões, segundo São Mateus, São João e São Marcos. Desta última, perdeu-se a maior parte. A paixão, segundo São Mateus, é uma obra grandiosa, com cerca de 3 horas de duração, para 2 coros, 2 orquestras, 2 órgãos e solistas, com áreas, recitativos e intervenção de coros. O texto é retirado dos capítulos 26 e 27 do Evangelho segundo São Mateus, com texto de recitativos e áreas do poeta Christian Friedrich Heinrich. Desde o início da paixão, fica claro que se narrará uma história de sofrimento físico e moral, de dor, de abandono. Como se sabe, a crucificação era a pena mais humilhante que existia na Antiguidade. Repare-se como os violinos choram. Sendo de sofrimento, a paixão é simultaneamente de esperança. Ao longo da história, Bach reflete musicalmente essa satisfação anímica, celebrando a alegria da morte de Cristo. O tema melódico que se segue é recorrente na obra. Volta e meia ele volta para acentuar que por trás dessa morte há um significado mais profundo. Na Paixão, um dos dois tenores representa o evangelista, o responsável por narrar a história. O coro representa a multidão, a turba multa que participou na Paixão. Neste trecho, juntam-se uma ária do tenor e um coro de um dos coros. Oh, Terminamos esta emissão de Rádio Classicamente com o coro final da mesma obra, A Paixão segundo São Mateus. Nas notas deste episódio pode consultar a lista dos intérpretes dos trechos musicais. Rádio Clássica Mente. Um divertimento de António Gomes.